custa escutar. Quem sabe você vai gostar. Olha o meu som aí, pra moço e pro rapaz, igual a esse ninguém faz. Olha o meu som aí, não custa escutar. Quem sabe você vai gostar. Olha o meu som aí, pra moço e pro rapaz, igual a esse ninguém faz. Olha o meu som aí, olha o meu som aí, prova o meu som aí, prova o meu som aí, sente o meu som aí, sente o meu som aí, ouve meu som aí, ouve meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, não custa escutar. Quem sabe você vai gostar. Olha o meu som aí, pra você e pro rapaz, igual a esse ninguém faz. Olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, olha o meu som aí, igual a esse, igual a esse ninguém faz. Olha o meu sol.